208-5-56, boa. Controle, bom dia, gol 9556, cruza 1700. Sobe para o 360 na proa de Dael, gol 9556. 790. Boa tarde, com 790. direita, proa norte, boa noite, minha mãe.